DJ Pablo MG. É o Piquet. Tô boladão, agora vou te dizer. Tem que respeitar o DJ Pablo MG. Moleque é monstro, o moleque é sinistro. Sacudido de verdade, é o top do automotivo. DJ Pablo MG, DJ Pablo MG. Comedinha se tentar, você vai se arrepender. Comedinha se tentar, você vai se arrepender. DJ Pablo MG, DJ Pablo MG. Comedinha se tentar, você vai se arrepender. Comedinha se tentar, você vai se arrepender. DJ Pablo veio dizer que é o terror das produções. Cê é louco, hein, Rio Secano? A cada gota uma alegria. E aí, DJ Pablo? Só por Deus, irmão, só por Deus. E aí, DJ Pablo? É o bicho, hein? Terror vai começar. Toma, toma, o terror vai começar. E quem tá lá no comando pronto pra te esculachar? DJ Pablo MG e vocês têm que respeitar. Toma, toma, o terror vai começar. Toma, toma, o terror vai começar. DJ Pablo no comando e vocês têm que respeitar. DJ Pablo no comando e vocês têm que respeitar. Toma, DJ Pablo MG, porra. Toma, DJ Pablo. DJ Pablo veio dizer que é o terror das produções. Cê é louco, hein, Rio Secano? A cada gota uma alegria. E aí, DJ Pablo? Só por Deus, irmão, só por Deus. E aí, DJ Pablo? É o que?